We walk alone in the unknown. We live to win another victory. We are the young, dying sons. We live to change the face of history. Estamos aqui pela quarta vez, não, quinta vez, gravando o talk show do Marela, que foi substituído pelo podcast do FWF. A primeira vez deu erro, a segunda também deu erro, a terceira gravamos por 20 minutos e deu erro, a quarta deu erro e a quinta é agora. Nós vamos falar sobre os seguintes tópicos. Vamos começar com o FWF Clone Wars. O que vocês dois acharam? Acho que foi a melhor coisa que teve na FWF até agora. É, foi bom mesmo, por causa que fez Edge Champion não dava, né? É, esse foi o cúmulo do FWF, né? Foi um momento marcante. É, verdade. Primeira luta, Matheus Ziggler versus Marco Ziggler. O vencedor foi Marco Ziggler, o FWF Raw European Champion. O que vocês acharam dessa luta, crianças? Foi uma boa open card. Hã? Tá, continua. É... Fala aí do Manolo que fazia parte da GF. O segunda Gazel luta versus o JPAM. O Gazel. JPAM. É. E o Gazel ganhou. Ah, Gazel. É, o Gazel. O Gazel. O JPAM é o atual FWF Tag Team Champion. JPHM junto com o Jean Paulo Tezekwaiter. Então, é Victor Morrison versus James Morrison. E James Morrison saiu vencedor numa luta de 3 pops. James Morrison já era meio óbvio que ele ia ganhar, né? Todo mundo tava torcendo pra isso. É, lógico, o vencedor do Royal Rumble versus 619. E o vencedor foi Anderson. Ele ganhou. Pô, vocês estão me ignorando completamente. Quem ganhou foi o Andrew. O Andy. É. O Truman 9 ganhou. Todo mundo tava inesperado que ele ia ganhar, mas ele acabou ganhando mesmo. Eu achei que voltou a acessar o blog, né? Ele pensou que ele tinha sido demitido e voltou a acessar. Eu achei que o Mistério ia ganhar, velho. Agora é Kyle Leandro versus The Misery Mess versus Mark Geller. Cara, Mark nessa Geller luta. E ganhou. É, mas nessa luta eu tava torcendo demais pro Mark Geller. Levar uma surra aqui. Mark Geller? Tá certo. Então, a próxima. Aí teve a luta. A próxima é Marcelo Lopes versus MC Punk versus Tarcísio Punk. Tarcísio é um cara que nunca tinha perdido. MC Punk é um cara que fica reclamando comigo no privado o dia todo. E Marcelo Lopes é o líder da Strike Awesome Society. Até agora, é Strike, não tem nome Society, porque o Awesome saiu, que é o Caio Leandro, que perdeu. O Tarcísio Punk nunca tinha perdido e ele perdeu logo essa, o personagem dele. Né? É, ó. Foi bom. Perdeu a luta mais importante da carreira. Pelo menos ele vai aprender que não se pode ganhar tudo. Agora, a melhor luta da noite. Luta mais... Our Phoenix versus... The não, não, Lions você tá pulando... Você tá pulando versus... uma, você tá pulando Fox. Uma. Tá ele pulando vai deixar uma. Pro final, então. Não é Fatal Four Way agora? Não, agora é a melhor luta da noite, Wagner 2x8 versus Apocalipse. Não. Antes tem Air Phoenix versus The Ryan versus The Vim. Não, eu vou estar na ordem porque as duas últimas lutas... Não. Primeiro é Apocalipse versus Wagner e Jade, que são os dois caras que estão conversando aqui agora. Isso. Éramos. Foi uma boa e luta. Não foi a melhor luta da noite. Foi, acho que foi. A melhor luta da noite. É 2-1, então foi a melhor luta da noite. Agora vem a surpresa, Air Phoenix vs. The Raya vs. Evinho vs. Leo Rox Eu tinha certeza que a Evinho ganharia essa. Eu achava que ou o Léo Rocks ou o Evinho ganhariam, mas eu nunca achei que o... Léo Rocks quase foi o Tabernacle Champion. Quase. Quem? Léo Rocks? Léo Rocks. Léo Rocks. Léo Rocks. Yeah. Agora dos Jerichos que eu não sei o nome de todo mundo. Cinco Jerichos são Kyle Y2J, Romulo Y2J, Marcinho Y2J, Igor Y2J, não? Edna. E tinha mais outro. Edna Y2J. E aí quem venceu foi o Romulo Y2J, que é o cara que tem muita sorte, que ele tem 3 belts atualmente. E eu não que ele tem esse cara. World Tag Team Champions, que é da Raw, e o United States Championship. Eu nunca vi esse tal de Romulo Y2J no chat, mano. Cara, eu também não lembro dele, não. O Romulo Y2J, vocês não lembram? Não. Não. Da Tag Team I2Wait, que é junto com o Wade Barrett, ele. Não, eu nunca vi, velho. Sem maldade. Vocês não acompanham o Raw? Não, eu fico mais tempo no chat do que você. Carinha Emotion UN. Então, Wagner, vai lá. Ô, Wagner, vai lá ver os resultados da Monday Night Raw, que eu mesmo fiz, mas não lembro quais eram os resultados. Não, primeiro foi minha promo que você fez a Gazela dar um Sweet Music. Que foi muito massa, por sinal. Você mereceu. Você não tem nada pra falar sobre. Vamos lá. Duca versus Ricardo Macedo. Quem ganhou mesmo? Ricardo Macedo. É. Que é o membro da Strike Awesome Society, que não é mais awesome porque o Caio Leandro perdeu no Clone Wars e ainda não decidiu o personagem. Teve Junior Show versus Mark Geller pelo One Contender to European Championship. E o Mark Geller perdeu. Ver Mark Geller perder não tem preço. Né? Tipo. Mark Geller perder pro Junior Show, que era um cara tão pouco conhecido, né? E só tem ele de Big Show, graças a Deus, né? O FWF Champion perdeu pro Junior Show. Ó, seguinte. O ex-FWF Champion. Ex-FWF Champion. Qual que é a próxima? Marcelo Lopes versus Romulo Y2J. Terminou em disqualification. Em disqualification. É. É, com a invasão de... Wade Barrett, né? Tá, teve R. Phoenix versus Lucas Anzan versus Matista. É essa que vocês estão falando? Não, a gente tá não. Falando não. Da... Antes. É. Romulo Y2J lutou contra quem? Lutou contra o Marcelo Lopes, eu acho. É, Marcelo Lopes versus... Marcelo Lopes? Lopes. Quem interferiu, não? Não, o Wade Barrett interferiu depois que o Romulo Y2J venceu, né? Não, ele não... Não, ele... Marcelo Lopes venceu por disqualification com a invasão do Wade Barrett. Ah, é. Tá certo. O cara faz as lutas e não lembra. Vamos lá, próxima luta. Wagner, resolve esse barulho aí. Não é que não. Earth Phoenix versus Lucas Ranzan. Não, antes de ir pra essa luta. Earth Phoenix é o primo do Apocalipse, né? É, não havia necessidade de ser dito, mas é. Mas antes de ir pra essa luta, vamos só fazer um parênteses aqui. Aonde você consegue comprar um pé de moleque por R$599? Na FWF, cara. Ou dólares. Quê? Um pé de moleque por R$599. Um pé de moleque. Essa aí é o Anderson Silva que tá dando pé de moleque, né? Ele é o forte lá, chega até e comprou um dele. E a gente vai pra onde? Pra Superstars, né? Isso. Superstars teve Hornswoggle contra Levi Marella. Uma False Contender Match, tem certeza? Sim. Foi uma boa. Mas foi uma False Contender que terminou dentro do ringue, né? Eu acho que foi uma das únicas que eu vi terminar dentro do ringue. Mas não tem problema. False Contender Match nunca termina dentro do ringue. Então. A próxima é Lightweight vs New Folk Order, onde a New Folk Order vence. Com o Apocalipse. Mas vence com o Apocalipse no final vencendo, porque foi o Duke que fez a luta e ele sempre humilha o Luke Danielson na Superstars. É uma reclamação isso. Constante do Luke, isso. Luke Danielson vs Zer Fenix vs Chris Sabin teve na Superstars? Sim. Air Phoenix Wins. Ou você não confia na Air Phoenix Wins? Venceu porque o Duca não gosta do Luke Daniels. E por que não o Chris Sabin? Todos os dias por causa disso. Mark Geller vs Christopher Blaze vs Suri vs Amazing. Quem ganhou? Foi o Suri, né? Foi o Suri mesmo, então. Foi o Blaze. Suri foi o wrestler da FWF mais novo de todos, com um recorde de 10 anos. Não, o Vini tem idade mental menor. O Suri tem 10 anos. Não, mas o tal de Vini tem idade mental menor, não conta? Lucas Ranzan versus Revinho versus Matthew Morgan versus Christian Cage. Também foi na Superstars? Sim. Matthew Morgan vence novamente, que é puxa-saco. Venceu os caras lá, o Christian Cage, o Revinho e o Lucas Ranzan. Qual eu pensava que o Lucas Ranzan vencia, mas não é o Duca. Agora vamos para o próximo tópico, que é a SmackDown, que aconteceu no dia 18 de 2011. Que mais pareceu uma festa de debutante, 18, né? SmackDown. Isso, 18. Oi? Wagner, pega lá os resultados da SmackDown. Todo mundo gostou do SmackDown. SmackDown foi um show de debutantes. Teve o Thomas Hulk Hogan lá e o Fred Shark Boy. Baile de debutantes. Primeiro teve o Thomas Hogan, que chegou lá, encarou todo mundo, a torcida e pá. Aí chegou lá o Alex Kozlov, o qual todos pensavam que iria fazer tag team comigo. Mas aí o cara chegou lá, se meteu... E o Thomas me meteu uma porrada. E Thomas saiu vencedor. É, achei que essa luta e foi a próxima é boa. Fernando The Rock vs Jean Paulo, first finisher match. Qual The Rock venceu com um golpe só? Que eu achei boa. Motivo, eu tinha preguiça de fazer a luta. Próxima. E ele é sincero ainda. Dave Kingston vs Marcin Regal. O que que deu nela? Deu... Double count, né? Double count out. Ninguém achou nada disso aí, não? Não, foi uma luta boa, mas podia ter um vencedor. Faz eu a rematch. Obrigado a ter um vencedor. O Marcinho Regal tinha que ganhar. O Dave Kingston tinha que ganhar. Aí, deu nisso. Aí chegou lá e tal. Aí o Fred chegou lá. Botou moral em todo mundo, mas um debutante da noite. Vai meter esse barulho. Aí o cara chegou lá, desafiou todo mundo. O Luke Danielson teve dó dele, chamou ele pra ir pra Order. Mas aí não deu certo, porque o Wagner se meteu e levou porrada também. Aí o Fred venceu. É, quem fala demais, apanha. Ninguém acha nada também? O Wagner mereceu de novo. Mas não, falou, só meteu submission nele só. Nem falou muito. Não. Tá, teve Revinho vs James Morrison pelo FWF Championship, que foi a luta mais emocionante de todas. E a o melhor resultado da noite. Melhor resultado da noite. Sim. Tem muito sim. Dos últimos dois meses. Concordo. Porque segundo o Apocalipse, só foi dos últimos dois meses mesmo. Porque segundo o Apocalipse, o melhor resultado foi ele vencendo o Paulo Albertini no Survivor Series. Pra ganhar o FWF Championship. Eu prefiro que o Evinho tivesse retido. Eu ainda vou fazer um DVD do FWF com as 25 melhores lutas. Mas ainda precisa de ter mais um pouquinho de história, né? É um só. Mas um DVD mesmo, mas vai ficar meio estranho por causa que eu vou fazer um DVD. Eu vou pegando cada parte de cada golpe, de cada luta, eu vou juntando tudo. Aí eu vou deixar um tipo de legenda, que seria escrita. Que é onde vai escrevendo, narrando o show. Próxima pergunta. Aí, depois de James Morrison perder o FWF Championship, veio Hornswoggle, não, James Morrison venceu o FWF Championship, aí o Revinho ficou estirado no chão. O Hornswoggle, que é malandro, chegou lá, botou moral, o James levantou ele, ajudou a subir na top rope, e Frog Splash do Hornswoggle. E o Revinho perde novamente. E Hornswoggle colocou o Intercontinental Chip a valer nessa luta. Eu preferi o Evinho retendo o título. Hornswoggle, ele nunca perdeu no FWF. Nunca. Preferi o Evinho retendo o título. Ele é um dos poucos que nunca perderam. Acho que Tarcísio Punk nunca tinha perdido, mas perdeu. E o Evinho também perdeu. É, agora é só levar uma questão. Por que o James Morrison ganhou o FWF Champs se ele já ganhou o Fucker Rumble? Não, acho que, assim, se ele já ganhou o Fuck Rumble e ele ganhou o FWF Champion, é sinal que ele é bem puxa-saco. É uma coisa aí que eu vou fazer, né? É, ele vai unificar algum cinturão junto com o FWF? Seria muito boa ele unificar com o Lucas Ranzan, mas não daria certo. Assim, daria certo, mas não é isso que eu vou fazer. Ótimo. E também várias pessoas dizendo que ele ganhou o Fuck Rumble porque ele estava ameaçando sair do FWF, mas isso pra mim não importa, porque mesmo se ele saísse, o James Morrison sairia, mas ia ficar o Mames Jorison, que é muito diferente do James Morrison, já seria FWF Champion. Mames Jorison. Ninguém tem nada a dizer? Ninguém tem nada a dizer mesmo? Não, a respeito disso, não. Pô, então tá bom, né? Nosso próximo tópico seria o poster do FWF Elimination Chamber 2011. Isso. Qual Apocalipse ficou me dando dicas no MSN? Que ficou muito foda. O Apocalipse gostou muito, ele ficou me dando dicas, e é o primo dele. E o... É, Wagner mais uma vez, mais não precisava, né? Só o World Heavyweight Championship lá atrás, ele achou mais simples e achou melhor. Não gostou da mudança. Não. O que vocês dois acham? Cara, o primeiro já tinha ficado foda, mas depois que você mudou, eu achei que ficou melhor mesmo. Eu achei que o primeiro também, tava mais simples, mas ficou melhor. Com o World Heavyweight Champion lá, ninguém tava distinguindo o que era. É, assim, pra mim era um fogo e deixe do jeito que estava, entendeu? Ficaria... Não, acho que ficou melhor por causa que, tipo, não fez muito sentido o... Apocalipse na frente do FW... Não, do World Heavyweight Championship grandão. É, o assim, Apocalipse não, o Fênix. É, como se ele estivesse no meio do show. Ficou foda, assim ficou bom. Foto do pay-per-view no meio do show, aí ele tá chamando o cara pro Spear, né? Isso, exatamente. Ele ainda fica segurando o planetinha Terra na mão, porque ele é tipo o dono do mundo. Ele é o dono do mundo e o Apocalipse é o sub-dono do mundo. É o primo do dono do mundo. É o primo do dono do mundo. O cara tá levando um push nas minhas costas e eu não tô ganhando nada, cara. Mas já falamos mais dele aqui no bagulho do que do Apocalipse. Esperando o Air Phoenix ser draftado pra SmackDown pra formar tag team com o Apocalipse. Mas, pelo visto, o Daniels tá querendo muito que ele seja draftado pra WCW, porque ele quer fazer Air Phoenix and Christian, só pra imitar a tag team da WWE. É, eu acho uma besteira ficar imitando a WWE. O FWF dá pra fazer original. Tipo, Triple H, não, Triple H e Edge nunca teve na WWE, eu acho muito legal. Eu também acho massa, sim. E eu concordo com tudo que vocês falaram. Ótimo. Beleza. Próximo item, por favor. Ah, o próximo teve as novas inscrições, né? Vai lá, Wagner, que vê quem se inscreveu com qual wrestler. Se inscreveram com Stone Cold Steve Austin, mas já tem. Não, Stone Cold Steve Austin não pode por causa que o Ryan já é. Continua. Se inscreveram com The Rock, mas já tem. The Rock também já tem. Eu avisei pros filhos da puta, mas eles não me ouvem. O Ezekiel Jackson também já tem. Quem? O Undertaker já tem. O Undertaker já tem. O Ezekiel Jackson? O Big Show já tem. Peraí, volta. Voltei. Depois do The Rock, teve quem? Ezekiel Jackson? Isso. Yes. Não, Ezekiel Jackson tinha o Big Brown, mas ele foi demitido. Ele foi demitido? Posta isso. Ninguém depois do Ezekiel Jackson, que ele pode Undertaker. Se inscrever, mas depois teve... Pera! Depois do Ezekiel Jackson teve o Undertaker, foi? Isso. Ah, mas o Undertaker já tem o Paulo Albertino, não vou tirar o Paulo Albertino, continua. A Maury Taker. Quê? Tem o Lucas Benoit, que se inscreveu como Chris Benoit, mas o nome dele é TCS Tom. Tá, Chris Benoit não tem, ele pode ser aceito sim, mas continua. Justin Gabriel, o mistério, quanto tempo, se inscreveu como Justin Gabriel. As definições de vírus... O mistério 69? Isso. Isso. O que era administrador? Isso. Que fez o reinado do Fênix ser o maior da FWF. É, ele que trouxe o reinado do Fênix, agradeço a ele. E o White J. Continua. Se inscreveu como Big Show, mas ele não viu no roster que tem Big Show. Ele se inscreveu como Big Show. Ah, mas Big Show já tem o Junior Show e ele ainda é contender pro European Champion. Tipo, eu não posso fazer nada por ele. Continua. Não. Acabou. Agora o Choose Your New Wrestler. Pra quem perdeu no Clone Wars. Não, Choose Your New Wrestler a gente já viu lá as trocas e tal, mas só teve isso de inscrição? Só. Até agora só. Ah, então quantos comentários no total? 14. Tirando um seu, 13, vai. 13? Isso. 14, dos 14, 10 já tem. Teve nem um dia, né? Já tá bom, 14 já. Então, os salários agora, vamos falar sobre os salários. Como que vai ficar agora? Terminar, eu já... preciso de um aumento. Eu também. Eu preciso a gente de um aumento, já vai terminar gente. O podcast falando da última coisa mais recente que aconteceu no FWF, que foi a troca do template. Que foi muito boa. Não achou nada, ficou né? Ficou melhor. Ficou muito melhor. Deu um up no site. Isso. Ficou da hora. Foi um upgrade massa. Ficou da hora. Aí depois agora teve o banner com o Air Phoenix, que eu também achei legalzinho. Achei que ficou. E agora o banner do FWF vai mudar a cada pay-per-view, que vai seguir como o pôster do FWF. Traduzindo, eu vou lutar na Money in the Bank. Eu vou ser. Como é em banner? Eu vou ser o principal na Money in the Bank. Do quê? Não, nada não. Wagner não sei não, cara. É? Eu sei. Você vai ter muita sorte se você conseguir uma vaga pra Elimination Chamber. Não, mas eu acho que eu tenho mais chance de conseguir uma vaga na Money in the Bank do que na Elimination Chamber. É, pode ser. Então. Vai ser sorte você conseguir mesmo, porque o Shark Boy lá te matou quase. Peraí, não, mas só que é o seguinte. Tu apoiou pro Shark Boy? Cara, o problema é que você, como réu, ficou foda pra caramba. Só que você tá apanhando demais. Quem que tá me batendo? Quem que tá me fazendo não, apanhar? Começa ruim, exatamente. Isso é parte do processo, entendeu? É parte do processo. Você vai apanhar muito aí. Isso aí na WWE não acontece, mas no FWF mesmo. Porque réu sempre começa bem, mas daí vem o Face, aí o Face é humilhado. Aí depois que o Face é humilhado, o Face tipo retorna e humilha o réu e o réu fica esquecido. É o que acontece na WWE. Eu vou sugerir um tópico. Que podemos ver com o Wade Barrett e John Cena. Posso sugerir um tópico? Quê? Pessoal, posso sugerir um tópico? Pode. Por mim, pode. Eu quero falar sobre a equipe da FWF atualmente. Quê? Eu quero falar sobre a equipe da FWF. Fala aí o que você quer falar. Então, enquanto a gente tenta resolver o probleminha da chamada com o Levi, a gente vai tocando uma musiquinha bem legal pra vocês escutarem, tá? Colocar aquelas músicas de elevador. Que porra de música é essa? Sei lá, tava aqui no ar. O Levi voltou, chega a música. Caiu aqui. Ah, deu pra perceber. Então, eu queria falar sobre a equipe da FWF. Apocalipse. Oi. Tá gravando? Tô gravando, fica Você tranquilo. Você me corta, hein, Levi, mano. Ele parece uma carreta, ele atropela todo mundo. Se não tiver gravando, vai ter gente sendo banida. Então, seguinte. Esse tal de João. Eu não sei quem é. João, ele vai ser demitido, pelo visto. É, porque ele nem perfil no Blogger ele tem. A gente pula o Levi Marella, porque ele faz tudo sozinho, ele leva as coisas nas costas aqui da FWF. Temos esse João aqui, ele é de Portugal e já sabe, né? Já começa mal. Temos o Fer. É o Viper RKO, né? Quê? É o Viper RKO, né? Do Raw. Do Rock. Ele. RKO. É o Viper RKO do Raw, né? O que, que tem RKO? É o João? Eu tô tentando me concentrar pra não bater no Levi, velho. O Fernando que saiu e voltou. Ele veio, saiu e voltou. Acho que o Levi não tá ouvindo a gente, cara. Vamos colocar vamos continuar a musiquinha enquanto o Levi não volta. Pera aí, eu vou colocar uma musiquinha mais animada agora, então. Pô, melhorou bastante, hein? Música de final de festa de formatura. É verdade. Ó, uma outra. Ó, fogueira. Que sente. Daqui a pouco só falta a gente começar a ler recadinho de amor aqui. Pode crer, peraí. Deixa eu procurar um negócio pra internet, rapidão. Isso aí, pô. She work girl, she work well, she take down, she take low, she fight. Difícil, amiga de casa. Difícil não é lutar por aquilo que se quer, e sim desistir daquilo que se ama. Eu desisti, mas não pense que foi por não ter coragem de lutar, e sim por não ter mais condições de sofrer. Bob Marley. Às vezes, construímos os sonhos em cima de grandes pessoas. O tempo passa e descobrimos que grandes mesmos eram sonhos e que as pessoas pequenas demais para se torná-los reais. De quem que é essa frase? Bob Marley também. Tá valendo as frases do Bob Marley. Da equipe aí? Ah, então, continuando da equipe. Pera não, aí. Teve aquele João lá que aí ele... É o Viper RKO do Raw. Do Raw. Quê? Senhor, dá-me pra gente, porque se der força, eu mato. Aí tem o Fernando. Ah, o João. Não, peraí. O João é o Viper KO da Raw. Isso. Me entendeu agora? Ah, agora entendi. Ainda bem que ele não é General Manager da Raw, porque senão... Nós estamos ferrados. O Fernando, que foi embora e voltou. Pera. Mas o cara, ele até hoje só fez uma luta pra mim. Quem? E a luta dele teve dois gifs e umas cinco linhas. Por isso que ele sempre pede pra deixar eu fazer luta, mas eu não deixo mesmo, porque é muito ruim. Não, se o Levi me desse uma oportunidade de fazer uma luta pra ele, mas tudo bem, não tem problema. Tem o Fernando, que foi embora e voltou. Fernando. Tem o Duca, que faz as Superstars quase sozinho, toda semana. O personal é muito bom. Tem um tal de Vini, que também não tem profile no Blogger. Tem o Matthew Morgan, que eu não sei o que ele faz até hoje. Deveria ter sido demitido quando ele me fez perder no Superstar. o Matthew? Exato. Tem o Daniels. Puxa saco. Tem o Mr. Amazing. Ou foi o Mr. Amazing que foi embora e voltou? Tô por fora. Dessa parte eu tô por fora. Eu não sei, teve uma pessoa que foi embora. Agora o Levi está online de novo. Offline. Então, Levi, quem que foi embora e voltou? Foi o Amazing ou foi o Fernando? Não, o Fernando, ele tirou umas duas semanas pra se adaptar ao horário das aulas dele. Aham. Mesmo assim, ele não saiu, não. Agora o Amazing, ele voltou. Então, ele saiu e voltou, né? É. Tem um tal de Lucas aqui. Ele disse que ia criar um blog de downloads, mas dois dias depois ele desistiu e disse que ia ficar fora dos fakes, mas uma semana depois ele pediu pra voltar. Pediu implorando. É, tem um tal de Lucas aqui que eu também não conheço. Não é o Lucas da nossa table? Eu acho não, que né? Tem um tal de quê? Lucas. L-U-K-A-S. Lucas. O Levi no momento não me escuta. E tem o Vini, que eu achei que foi a pior contratação que vocês podiam fazer. Tem dois Vini ou é a mesma pessoa? Não, dois Vinis. Vamos para nossas musiquinhas, nossas frases. Vai. Enquanto o Levi tá off. Caso eu fique caindo, vocês podem ir segurando a conversa aí que já já volta, entende? Aham. Uhum. Okay. E tem o Vini, que eu acho que foi a pior contratação que vocês podiam... Não, o Lucas. Pera aí, o Lucas, ele fez uns showzinhos aí, mas nunca mais voltou. Eu vou demitir ele também. E tem o Vini. Que? Eu tenho o tal de Vini, ou da Band, que acho que ele acreditou que o Raul ia passar na Band. Ah, tá, que... agora eu entendi porque que é a pior contratação. Você fica zoando o cara no chat mais que tudo. Eu não fico zoando o cara, o cara se zoa. Você vai fazer ele ser demitido que nem o Matheus. É o Matheus, né? Eu não vou fazer ele ser demitido, eu vou fazer ele se demitir, é diferente. Eu ainda não tenho voz de comando pra falar pro Levi demitir alguém, mas eu tenho a habilidade de fazer as pessoas se demitirem. Aí, cara, você fica fazendo o rapaz acreditar numa coisa dessa. O cara não tem perspectiva nenhuma na vida dele, ele comete um suicídio. Olha a bosta que você faz, cara. Não, o moleque tem 13 anos, velho. Aí, tipo, então, eu falei pra ele assim, tá com a formação e plenitude. Eu falei pra ele assim, mano, vai assistir o Raw na Band, que tava passando. Aí ele, é sério? Passa? Quando? Aí ele foi no site da Band pra olhar. E na segunda-feira ele assistiu a Band o dia inteiro pra ele se passava. Nossa senhora, velho. Você podia ter falado pelo menos o horário. Pode morrer. Você podia ter falado pelo menos o horário que ia passar na Band. Eu tinha que depois o cara deixar a Band esperando. Então, aí no dia da Clone Wars ninguém entendia porque eu zoava ele. Só o Luke, porque o Luke tava no dia que eu comecei a zoar ele. E aí teve outro carinha lá que é o Joker, que ele escreve muito certo e sempre faz um sinalzinho com um bichinho que não está feliz, mas levanta as duas mãos. Não, o esquema é o seguinte, demite esse tal de Vini, Marcos Levi Soares. Quem foi que contratou esse cara? Me fala. Agora. Espera o Levi entrar, aí você fala isso pra ele. Tá, peraí. Deixa eu... Demite quem? É pra você demitir o Vini. Ô, Levi. Demite o Vini. Ô, Levi, o que é que tá acontecendo com os Kizmega aí? Você tá caindo mais do que... O que tá acontecendo com os 15 mega? Ah, então vamos terminar por aqui mesmo, se os caras tão sem assunto, né? Já acabou o assunto. É, eu tô perguntando pra você se você vai demitir o Vini ou não. Vou. Vai, obrigado, Levi. Ô, bota a moral, hein, Wagner? Opa! Pede pra ele meu FWF Champ também. Não! Às vezes eu ganho, hein? Não, é claro, é pra ele FWF. Você vai ser FWF Champion, FWF Champion no Bragging Rights. Anota o que eu tô dizendo, quem tá escutando agora nesse momento, pode anotar no seu bloco de notas e deixar guardadinho aí na pastinha do seu PC, que no Bragging Rights, Apocalipse se tornará FWF Champion. Pela terceira vez, hein? Pela terceira vez. A segunda vai ser agora no Elimination Chamber ou WrestleMania. Opa! Fuckmania. Fuckmania. E o Levi vai demitir o Vini e por aqui nós terminamos, né? Pode encerrar aí, Levi. Então vamos terminar por aqui mesmo. Encerra aí, Levi. Vamos dar tchau. Tchau! Tchau! Vamos dar tchau do outro lado. Falou! Falou. Falou, valeu. Tchau. Tchau. Tchau. É nóis. Tchau. É nóis. Aí. Tchau. Aí. Nós na fita, no DVD, no podcast, no banner e no pôster. É nóis. E na caixinha tchau. Do todinho. É aí. Falou. Falou. Feliz Natal. Ano novo também. Tchau. Tchau. Já tá bom. Agora aquele emotion do Stone Cold. Tá, agora já... Podia colocar a foto do Stone Cold no final, né? Agora é tchau e o emoji do Stone Cold.